misericórdia de mim. Vergonhosamente pequei, mais uma vez eu caí e me perdi. Reconheço, estou cansado de andar, como dói a solidão. Preciso de vida e paz que só o Senhor traz. Ó Pai, eu vim aqui me arrepender. Eu vim aqui me arrepender. Eu vim me arrepender e foi preciso perder pra entender quem eu sou e que dependo. Não chorarei solidão, porque voltei para Deus e agora os caminhos seus eu vou seguir. Cansado de andar, como dói a solidão. Preciso de vida e paz que só o Senhor.